Dialed in, Strong. Dialed in, yes, okay. É 3517 no decolador 14198 ao controle, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Força aérea 735 confirmando, é 500 pés no litoral? Aprovado então, Andina, 500 pés, decolando da 10 curva direita, ingressando no litoral. Controle em 119.8, a torre 118.612, acione 0175. Taxi Gol 1605 com 181 pessoas a bordo, autonomia 3 horas e 50, alternando Campinas. Tu segura para visual. 86, corrigiu 605, frente Índia, 18612. Poderia confirmar por 1605? 1605 está livre até o ponto de espera, Índia. Livre até o ponto de espera pela Índia, 181. 186, gol 1605. Taxi 181 on board, 4 hours, and altimeter Sierra Bravo Kilo Papa. From the Sierra Bravo Kilo Papa, can you confirm the POB and endurance, please? 181 and 4 hours of endurance. Roger, down 3153, little taxi environment, Nathan Juliet, Alpha until holding point 1810. When you're ready there, contact the 118 small 6 at 7102. Nathan Juliet, Alpha, and then tower, 3153, good. 5345, cópia? 5345, prossiga. Qual foi o nível solicitado, painel? Só confirmando? Não foi solicitado nenhum, senhor. Foi só pedido repetitivo, ok? Ah, então tá autorizado Ilhéus 280, direto, decola da pista 10 curva direita, da Euler Ilhéus, 119.8.5014. Resgate 05, conquista 1090, AFI Brasília 12, confirme o estimado da AFI Brasília. 5345, chama pronto para posição. Boa tarde, obrigado. Oscar Zulu, prossegue. Gol 1605, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. 360 na EL, gol 1605. Forte, decola da pista 17, curva esquerda, 198 controle, 862, 1012 o ajuste. Oscar Zulu, prossegue com a torre 186. 01 no 0. Então, 35 no 7, chame centro, Recife. 128 decimal 8, alternando 126 decimal 0. O livre acionamento é após quando pronto para o táxi. Informe apenas o pátio. Tower, good morning. 3153, ready for departure, runway 10. 3153, initially line up and wait to runway 10, alternate center 1012. Line up and wait, runway 10, 3153. Livre táxi até a interseção, chame para ingresso a 1021. Apresente Leda, vou no 605. Turn 3153, clear takeoff runway 10, the wind is variable with 03 knots. Clear takeoff runway 10, now 3153. O 735 mantém a taxiway hotel, temos um Airbus 320 da TAM sem rolagem. São do Fuso 735 a decolagem da pista a partir da taxiway hotel. Fuso 735 a torre. A intenção é decolagem da pista no zero a partir da taxiway hotel. Ingressa na pista a partir do hotel e decola. Essa é a intenção. Autorizado inicialmente a alinhar e manter pista 10 por 08735. 3153, decolado de 25, chama o controle em 19.8, bom voo. 100.8, good morning, 3153, 2000 km 3, request right turn to avoid weather. 3153, radio contact on the pipe, Cabot 5280, cleared deviation. 5380, deviation approved, 3153. 3153, after flight direct, delay the position. Flight later, after deviation, 3153. Salvador Control 5514, request Alfa Romeo 363. Mantém de parte 5514. Mantém. Delta Zulu, reposto fora do solo. 012 no altímetro e o vento variável com 03 nós. O serviço radar terminado, mantenha nível de voo 080, chame controle de frequência 120.1. É 35 decolado de Salvador 26, mantém a linha do litoral aguardando transferência. Aguardando transferência, mantendo o litoral de 735. De Salvador, serviço radar terminado, mantenha nível de voo 065. Para serviço de informação elétrica, chama o centro Recife, frequência 128.8, alternando 126.0. Posso sair do 735 na escuta? Voo 1605, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 251-3325, 605, ali. Na escuta? Na escuta. Gente, decolado Salvador 26, transfere agora o controle. 198, bom voo. Já volto. Direto, controle 198. Controle ao Força Aérea 735. Força Aérea 735, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, aporte visual com local de pouso. Confirma a visual com local de pouso. Aéreo 735, livre frequência para coordenação. Livre frequência, 735. Controle, é o Papatango Hotel Oscar Zulu. Papatango Hotel Oscar Zulu, mantenha-se em condições visuais, 500 pés. Confirme intenções. Intenções de pouso em Conde, Grupo Zulu de Conde, senhora. Sente, reposte visual com local de pouso, Hotel Oscar Zulu. Então, Oscar Zulu chamará no local de pouso, Zulu. aí, prossiga. Tem então aprovado o local sobre o voo de Jauá, 500 pés, decolagem da 17, corredor forte, litoral norte, controle 19-8, 1012 o ajuste. If I enable 1-3-3-2-5. 1-2-5-1 or 1-3-3-2-5, 3-1-5-3, good day, ma'am. 0171 no pátio 4, 3 a bordo, 18-6 prossegue. Tango, Ascota Azul, eu controlei Salvador. Ascota Azul, confirma a distância do local de pouso de Salvador. Passo 20 milhas, Ascota Azul. Ascota 0920, é isso? Ativo, marque de ativação, estante 1-4. Eu acho que azul, quando possível, informa estimado de pouso. Tem frequência para coordenação. Siga. Litoral Norte, sobrevoo de Arimbepe. Controle 19-8, ator 18-6, aciona 0-1-6. O senhor coordena com a torre na hora da decolagem, ok? Inicialmente mantém litoral norte. Na hora da decolagem, coordena com a torre para o direto. Matango livre táxi, chame para ingresso na 17. Desautorizado, vento 0 graus com 0,49. Repasse fora do sol, Otávio Matango. Ô, Otávio Matango. Mas Juliette Romeu, livre de estacionamento, chame para o táxi. Controle Matango, 36, controle 119, decimal 8. Controle Matango, controle prossiga. Controle prossiga. Hotel Oscar Zulu, cheque modo Charlie. Isso, confirmo. Confirma o estacionamento. Hotel Oscar Zulu. Confirma o nível de aliança. Gente, confirma a altitude que mantém, Hotel Oscar Zulu. Então no meu pés, via corredor axé, decola 17, curva direita. Controle 8198, aciona 5003 o Sierra Mike Fox. Dá atenção. Mike Fox, 186 prossegue, bom voo. Não é 6200, sem identificação, autorizado chegada na área, desse mantenha 050. Sente. Poxa, não é 6200, desça para 3000, pés do ajuste no 012. Prossiga para o controle. Tango Foxtrot. Sente, prossiga. Confirme o transponder acionado, o Foxtrot Romeo Golf. O Foxtrot Romeo Golf apresenta o plano de voo. Seja, acione código 5010 Foxtrot Golf e Foxtrot Romeo Golf. Afirmativo. Eu livre da colagem, direto para o Nordeste, vento calmo. mil pés, o Foxtrot Romeo Golf aguardando para a ascensão 130. Grato. Foxtrot Romeo Golf, confirme como recebe o controle. O senhor vai manter 3 mil pés e voar na proa 030. Muito bom dia, papapá, Marquinhos da Tio Mel. Papapá, Marquinhos da Tio Mel. Marquinhos da Tio Mel, controle, prossiga. Decolado da cabeceira no 7 para o Nordeste, senhora, com sobrevoo em área aberta. Sente 500 pés na minha escuta. 500 pés nessa escuta, Romeu. O Fox Romeo Golf, libera a sessão agora 130. E táxi, se não tiver ingresso no 7. Está pronto, acerta o localizador. O Fox Romeo Golf, confirma para o ideal, dá presente para Natal. Romeo Golf, confirma para o ideal para Natal, dá presente. Sente o Fox Romeo Golf. Até o Oscar Zulu, prossiga. Sente, confirma o destino? Sente, frequência livre, Hotel Oscar Zulu. Hotel Lima Tango, cheque, transponder, não recebo. Afirmativo. Pode decolar. No caso, decolaria da 35, afirmativo, tem condições sim. Pode ingressar e reportar pronto alinhado na 35, encerra o backup. Guarulhos, a rota é Periwisk 50, decola 10 direita, da Euleda Bidev, 119.8.5015, transponder até 3179. Pouso, Otário Matango. É, notícia de pouso aqui nas imediações de Jauá. Por conta e risco, Otário Matango? Conta e risco. Confirme? Conta e risco, de papel. Sente, então pouso em Jauá por conta e risco do Otário Matango.